portão 19. Negativo, Alfa Juliette, portão 11. 01, Apoli. 01, obrigado. Então, 3597, acione identificação na Prode Bom para interceptar a chegada, desça para 4.000 pés e ajuste 1018. 4.018 na Bom. Atingindo 4.000, boa noite, 04. Desça para 3.000, guardando o último vetor para localizador, ajuste 1018. 3.000 aguardando, 1018, 804. American 980 is established on a localizer over Duna. Complete final, call tower 1-18-95. 1-8-9-5. Bell Tower American 980, so establish on local. Complete final, call tower 1-18-95, American 980. Obrigado, senhor. Controle Salvador, bom dia, voo no 607. Tem transformação hotel. Voo no 607, voa Bluff, descendo pro 050. Ou descendo ao 050, 607. Affirmative, continues your approach, report landing gear now and locked, wind 150 degrees, 5 knots. Okay, understand, we're continuing the approach, American 900. Gol 804, desça para 2.000 pés, ajuste 1018. A esquerda para 160, nesta para o intercepto localizador. Esquerda 160, descendo para 2.000. Boa noite, 04. American 980 clear to land on runway 10. Landing gear down and locked. Affirmative. Affirmative. Clear to land runway 10, wind 150 degrees, 5 knots. Okay, clear to land, American 980. AVE SAR 6570, identifique a chegada Mari, desça até o 060. Mari, 060, de voadora? Negativo, mantenha a chegada, no momento é o número 3 na aproximação. Gol no 804, reduza para aproximação, como anteriormente mencionado, segue tráfego da América, agora 9 milhas à sua frente. Completando agora com a torre 11895, tem um bom pouso. 1895, obrigado. American line is 980 on the ground at 41, leaving next right and proceed your taxi via Alpha Juliet to gate 11. Alpha Juliet 11, you want us to stay on your frequency? Maintain my frequency. We'll maintain your frequency. Gol no 607 indicada. Mantendo 270. Sim, já deu uma centena, poderia manter 270 para sequenciamento? Afirmativo. Sim. Voador, bom dia, gol no 715. Gol no 715, identifique chegada Bonf, desça até o 070. 070, pode voar Bonf ou Pedro? Mantenha chegada o gol no 715 para sequenciamento. Avisa 6570, redução 250 mais. Redução 250 mais. Redução 250 mais. 507. Você chega? Na proa de Duna, tem condições de interceptar e completar? Afirmo. Autorizado Duna, descendo para 2000 pés, o ajuste 1018, reporta estabilizada. Duna 2000, reportará o 3507. Gol no 607, desça para 4000, ajuste 1018, mantendo a velocidade, o gol no 607. Quer descer para 4000, confirmando 1018. Avisa 6570, reautorizado 050. 050, 6570. Salvador, eu vou no 607, iniciando a redução. Sente. 804, solo 44, libere a direita, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 10. Libera a direita, Alfa Juliette, pelo 190, 104. Nove sete zero, tá afetando desvios? O sideral 9970, apenas para informação, tá uma milha à direita da Star. Gente, apenas para informação, está uma milha à direita da Star. Pista 6570 indicada? 2509. Sideral 9970 indicada? 2509. Confirme? 250, sideral. Sente, apenas para informação, vai seguir tráfego agora da ADSA, tá 7 milhas à sua frente. Zero sete, desça para 3.000 pés, ajuste 1.018. 3.000 com 1.018, bom, no 607. Bom dia, tá 3171, coordenar contrato 3.40, qual é o outro? 3171, muito bom dia, pronto para a cópia? Siga o tá 3171. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via peso Luno 6, BHZ, tri, via pós, conforme a rota do plano de voo. A subida será da El Leda Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, 5123 é o código, 120, decimal 8 é o controle. 40, Guarulhos, São Paulo, 5126, Bravo, São Paulo, direto de Vivi, decola 10, da El, posição dentro, curva à direita. Tá correto, 3171 no chão para pushback acionamento. Chamará, 3107, mantendo 250 mais. Permitiu. Abre-se a 6570, desça para 4.000 pés, ajuste 1.018. 4.018, 6570. Toma, chegou no 897, Patel. Vou no 897, identifique, chegada bom, se desça até o 060. Identificou 060. Boa noite, Sansec. 970, voando Itap. Itap, general 970. 07, rua Duna, descendo para 2.000 pés, ajuste 1.018. Duna, descendo para 2.018, voando 607. Qual o número de posto a 6570? Número 3. Número 3. Pista 6570, sob vetor, voando para o 030, limitado pelo localizador. 030, limitado pelo localizador. Então 3517 estabilizado? Afirmo, 3517. Completa final, torre 11895. 1895, bom trabalho, obrigado. Voo no 607 está livre LS, reduza para 1970 nós, reporta estabilizada. Não é estabilizado, reduzindo 170 nós, 7. Salvador, bom dia, TAN 3517, sinal ILS, pistão no zero. TAN 3517, está baixado e travado? Afirmo. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 160 graus, 7 nós. Simples pouso, não no zero, TAN 3517. 3 mil pés, o Juxime 18, aguardando o vetor para o localizador. Ok, para 3 mil, aguardando o vetor para o localizador, 570. 09970, reduza para 200 nós, na proa 020, desça para 4 mil pés, ajuste 10018. 96570, inicia redução 1809. 1809, 6570. Ou no 607, esquerda no 60 para o localizador. Esquerda 60 para o local, 607. 96570, nessa proa intercepta. Essa proa intercepta, 6570. Por 7, no 5, está atingindo 7000. Sente, voo no 715, sob vetor direita, proa 240, limite ao localizador, desça para o 060. Para o 060, sob vetoração, 240, limite ao lock, voo no 715. Epêsulo 17, Arbor Elefa é a subida, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5131 é o código, 120, decimal 8 é o controle. Então vamos para Brasília no 360, decola da 10, curva direita, na Arbor Elefa, Alfa Zulu 17, 5131 para transporte, chama o controle 208, objeto 5808, portão 5. 5808, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama aí, 5808. 9970, reduza para 1970, nós aguarda no vetor para o localizador. 170, nós aguardamos. O Sideral 9970 vai ultrapassar o localizador, seu novo limite é a 290 de Salvador. Novo limite 290 de Salvador. Descendo para 3 mil pés, o ajuste 1018. 9. Sideral 9970, dá presente em Voaduna. O Sideral 9970 entendeu Voaduna. Duna. Estabilizado ILS, vai passar a Duna 6570. Sideral 9970 descendo para 2 mil pés, da presente voando Duna, reporta estabilizada. 2 mil, voando Duna, reporta estabilizada. Sideral 9970. Juliette 9735 no 7. Estabilizou. 7. Sideral 9970 copiou a informação de voando Duna. Na voando Duna, reporte da cidade, Sideral 9970. Abissa 6570, completa final, torre 11895, bom pouso. 1895, obrigado. 607, passou externo, baixou Itavô. 1607, bom dia, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 150 com 8. Grato. Livre pouso no 0100. Torre, bom dia, Abissa 6570, vai passando 2 de 400, final ILS, estabilizado. ABSA, cargo 6570, muito bom dia, mantenha aproximação número 2 para pouso e formarei a pista livre. Ok, com o número 2, aguardando a pista livre, 6570. Uno 7, Uno 5, reduza para 1709, descendo para 3000, aguardando o vetor para o localizador. 1709, Uno 7, Uno 5. Uno 897, desça para 4000 pés, ajuste 1018. 4000, 1018. Para o localizador, esquerda 140. 140 para o localizador, 1715. Federal 9970, completa final, torre 118.95. 118.95, Federal 9970. Voo 715, 2000 pés, ajuste 1018, livre LS, a porta estabilizada. Corrigindo, Alfa, Juliette, portão 04. Direita, Alfa, Juliette, para o 04, gol no 607. Salvador, o TAM 3171 está no meio, solicita estacionamento na posição do motor número 1. Corta final, 6570. Afirmativa, guardando apenas a pista livre. 6570, livre pouso. Livre pouso, 6570. TAM 3171, autorizado acionamento na posição, chame para o pushback. Para pushback, TAM 3171. Bom dia, Sideral. Mantenha a aproximação e formarei pista livre. Mantendo. Solo Salvador. Cargo 6570, solo 58, libera a direita e prossiga táxi Alfa Kilo, parte 3. E vai liberar, agilizando o final, parte 3, 6570. Bruno 715 está estabilizado? Afirmativo. Completa final, torre 118.95. 118.95, Bono 7.5, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 9085, paciente da hotel. Voo 908, acione identificação autorizada a Bonf, desce ao nível 050. 050 na Bonf, voo 9085. 897, desce para 2010, livre, o ILS, reporte estabilizado. 2000, chamar estabilizado, boa noite, 97. Autorizado, capteira 10, vento no 60, com meia dúzia. Livre, pouso na 10, está embaixo travado, sideral 9970. 17, no 5, no externo, visual, vai estar travado. Ciente avistado, aguardando pista livre, no 7, no 5. No 7, no 5. Sideral 9970 no solo 01, libera à direita e chama ao solo 121, decimal 9. Liberando à direita, 219. Solo, bom dia, Sideral 9970. 15, pistão 10 livre, o vento 150 graus com 07 nós, autorizado pouso não no 0, boa 17, 15. Autorizado o pouso não no 0, gol no 7, 1 no 5. Fazer o pushback, o TAN 3171 do 6. Gente, TAN 3171, passe agora a frequência do solo, 1, 2, 1, decimal 9, solicitando o pushback. 9, é. Qual ótimo, cargo 6570, está na alta, próximo aí, ataque 3, quilo. Gente, abre o 6570, autorizado ingresso quilo, parte 3, posição 1 no 0. Ingresso ativo, parte 3, posição no 0, 6570. Salvador, pushback, OTAN 3171 no meio. 3171, autorizado pushback, chamar ataque. Chamar Webjet 5808 na escuta. Escuta, 5808. Quando pronto para o pushback acionamento, chame na frequência do solo 121 decimal 9, Web 5808. 19, ok. Nosso para 4409. 409 apenas corrigindo, a informação é Índia, ok? Informação é Índia, autorizado. Salvador, Campinas, via Bizulu 1 no 6, nível de voo 360. Saída da El, Leda, pode Leda Bridge, onde receptor ouvia, para sair conforme a rota. Decola pistão 1-0, primeira curva direita. Transponder 5-1-3-5 e o controle Salvador em 1-2-0, decimal 8. Paciente, o azul 4069, autorizado Campinas, nível 360, conforme a rota pela Perizulo 1-6. Decola 1-0, primeira curva direita, repertura da El, Leda, pode Bridge. Funciona 5135, conta de saída 120, decimal 8, 4069. Regimento correto, chama para pushback acionamento, apenas confirmando a informação Índia. Vai, tá indo 4069. Estabilizar visual, gol no 897. O 8, 9, 7, completa final, torre 1, 8, 9, 5. 2, 9, 5.